isso mesmo, malocrente. É, pela rua, mas tem mais pelo reino, certo? Pela rua, pelo reino, pela rua, pelo reino. Tem maloqueiro desacreditado, é o rap que tá tendo, tentando tirar os moleque do veneno. Pela rua, pelo reino, pela rua, pelo reino. Tem maloqueiro desacreditado, é o rap que tá tendo, tentando tirar os moleque do veneno. A rua me ensinou a verdadeira realidade, como que é uma selva e sem piedade. Me mostrou que pra sobreviver tem que ter muita força e muita malandragem. Com os pés e as mãos tem que ser calejado, que nada me fácil. Com muito suor que se vencer alcança o melhor movimento, é vantagem. O reino ensinou o amor de verdade, deu pra proteção e coragem. Provou que um homem não é o que fala demais e que julgue a ponta e vive a maldade. Mas sim o que faz o bem com humildade, que se rende a Deus é capaz de entregar as suas faces. Minha face, o meu sustento, foco e visão de águia. A fé me deu defesa e me carregou de armas. Então mesmo que cabe no meu caminho um buraco, minhas decisões que vão dizer se eu pulo ou se eu caio. Então visualiza se cê pudesse, se tiver entendendo. Nós vamos até o final, é pelo rap, pelo reino. O papo é reto e direto, aqui jamais um malocrente. Incomoda muita gente, crente incomoda muito mais. Eu sou a rua e morro pelos meus mais. Quando me verem vão me prender e soltar barra paz. Eu sou mais um dos loucos sem bandeira. Quem se prende a placa de igreja errado, preso em ratoeira. Perdeu a linha e quer me julgar, entrar na fila. Vou começar a distribuir kit de carretel e camomilo. O evangelho puro desde o início é perseguido. Enquanto nos odiarem, nós pode dormir tranquilo. Lucas foi enforcado, Matias martirizado, Paulo decapitado, Pedro com o próprio sangue sufocado. Por serem rua e pregar o reino, morrer pra nós é lucro, então fique sabendo. A epidemia já se espalhou, lamento. Mate nós três e nascerão iguais outros 300. Quem cobra será cobrado, já tô preparado. Quem julga agora, amanhã ou depois será julgado, dobrado. Maria vai com as outras, não sabe o que quer. Não sou Jó, não tenho dó, não testa minha fé. Ser rua é bem mais que uma falsa intenção. Dá com a direita, fala pra esquerda, pra ser bonzão. Na hora do juízo, como vai mostrar a mão? Cenoura, batata, caldinho, carne, pacote de macarrão. Rua, obra, reino, vai além de sopa no frio, vacilão. Vê por fora e acredita, mas não vê teu coração. Se não for nós, vai ser eles, que seja nós. Espírito de Deus em nós, em nossa boca, a sua voz pra falar o que ele quer, não que cê quer ouvir. Se fosse pra te agradar, nós não estaria aqui. Mas é assim que Deus usa e quer que nós seja. Nunca vai ver nós de terno estampando a veja. A rua é nós, a rua é eles, a rua é quem quiser. Jesus era rua, vivia na rua, era pela rua e não botaram fé. Pela rua, pelo reino, pela rua, pelo reino. Quem falou que eu desacreditado é o rap que tá tendo, tentando tirar os moleque do veneno. Pela rua, pelo reino, pela rua, pelo reino. Quem falou que eu desacreditado é o rap que tá tendo, tentando tirar os moleque do veneno. Pela rua, pelo reino, pela rua, pelo reino. Fez maloqueiro desacreditado, é o rap que tá tendo, tentando tirar os moleque do veneno. Pela rua, pelo reino, pela rua, pelo reino. Fez maloqueiro desacreditado, é o rap que tá tendo, tentando tirar os moleque.